não sou favela. Quebrar e te ver, oito na nave. Tá chocolate pra pobre, não tem vibe. Monstrão, contra-ataque, dribou, bola na trave. Perde jogos, troféu, mundão de passagem. Pode bater os grave, cruel, sem piedade. Maquiagem, disfarce, né, pros Marte no combate. Invade do beco a grade, rival, sofre o baque. Chave a brisa do Marley, battle at Tupac. Sem efeito da hack, vivo a guerra sem time. 011 era que cê é Paquistão ou Barbie. Que látis, imagem. Sou a faca pra vaidade. Da pilantragem, trairagem. Deus me livre e guarde. Simplicidade, dignidade, humildade. O louco faz arte, não publicidade, marketing. Ligado que o gueto sabe a meta neta de Audi. O auge é sinceridade, porque evita as fraude. Marratas, Marvizac, lembra menos idade. Dando fuga no parque dos guarda de mountain bike. Sem massagem, cada no balde, aí dos covarde. Homem biscate, trate o mesmo no naipe Bin Laden. Discípulo do rei, não do senhor Miyagi. Piloto kamikaze, pra explodir total megabyte. Bons que bate, aplaude, verdade eu ganho das lades. Sem vantagem, se a favela não dá salve. Prepara as uru, só tiro de dundum. É tudo monstro true, sem problema nenhum. Soldado, sem maquiagem, não tá light nem suave. Desculpa aí, eu não sei fazer freestyle. Prepara as uru, só tiro de dundum. É tudo monstro true, sem problema nenhum. Soldado, sem maquiagem, não tá light nem suave. Desculpa aí, eu não sei fazer freestyle. Os boias bate, diz que tá light style. Pivete perifa, sem card e paraglider. Sem contrary strike, no pé não tem rider. Tem café que é final de Colinos Cogate. Cadê Escarlate, a senha do Prime? Render as tentação da carne, destaque da reportagem. No erro da match, não cura com metiolate. Guarda o valor no silêncio da criatividade. Predador é suave em oceano dos dark. O rap é bem mais que as treta dentro das suas partes. Realidade, mensagem, firmão da pause na base. Maquiavel de Faber, no Stel e no Pioneer. Sem fumar, Benson Capri, entre goles, canhaque. Entre menor, bola, cannabis, brinda balantares. A estratégia delta reflete a malandragem. Aqui é soldado do extremo, não estive suave. Mais saúde, amor, caráter que Coca-Cola e Nike. Cristo mais nos coração do que nas tatuagem. É de praxe, tá na mente, igualdade e coragem. Inimigo é fase, sem maldade, o alarde. Bang selvagem, paradise, sinfonia da clave. Não tem mais Guyver e Chaves. Na hora do strike, charada não é bozo. Ordem própria, né, house. O rap não é viagem, saudade, sabotagem. Prepara as uru, só tiro de dundum. É tudo monstro true, sem problema nenhum. Soldado, sem maquiagem, não tá light nem suave. Desculpa aí, eu não sei fazer freestyle. Prepara as uru, só tiro de dundum. É tudo monstro true, sem problema nenhum. Soldado, sem maquiagem, não tá light nem suave. Desculpa aí, eu não sei fazer freestyle.